Ai, já ia quase esquecendo. Depois que você pagar, vou te enviar Instagram privado para eu te ligar por lá, tá?